O homem sempre sonha nessa vida em ter poder, poder de decidir sobre a vida, sobre o ser. Querer tocar o sol e mais longe que o infinito. Se conseguir voltar, se terá um superstar. Mas aonde que esse homem quer chegar? Qual é o limite de sua curiosidade? Qual é o limite dessa sede de saber? Talvez beber da fonte de origem do poder. Poder criar o mundo e zelar pela esperança. Criar alguma raça, sua imagem e semelhança. Discutir com Deus sobre coisas e universos. Versos e universos. Quem será que faz que se nasça com tal sexo? O homem com certeza que sozinho é quem será. Brincar de Deus e brilhar. Um super, superstar. Um super. Atenção, quanto cabe num só ser. Criando a vida humana, a gente um dia vai saber. Pô-los numa nave pra buscar o infinito. Fixar bandeira num ponto nunca visto. Assim talvez possamos viver, nos proteger. É só mudar de mundo caso desse canse dê. Cuidar de gente burra que assim não pode ver. Que sua inteligência nunca vence o seu querer. Dele o pobre homem jamais pode se abster. Mostra-se o medo e o pobre homem passa a crer. Por isso furacões, maremotos, terremotos. Mortos, corpos. Veja quão veloz faz a luz do seu trajeto. O homem corre atrás, alcançando é mais um ponto. Ponto de partida pra velocidade tal. De outra dimensão é como ir para o quintal. Dominar a luz para então poder brilhar. Brilhar absoluto, ser um superstar. Alma levar seu brilho em busca de outro mundo. Fundo, profundo. E provar o sal da região mais abissal. Ver se existe vida que resista a tal pressão. Dissecar a tal e os segredos para então. Tomar o poder e no profundo ir morar. Arca de Noé não mais se necessitará. O homem está podendo o mar inteiro carregar. Carregar orgulho de poder desafiar. O super, superstar. Salve o rei, salve o rei. O super, superstar. Salve o rei, o super. Mais sinistra é a esperança de chegar um dia superstar. Tanta pretensão nos levará ao materialismo, em detrimento à porção espiritual. Via pela qual se chega perto do Criador, via pela qual que se percebe o seu valor. Sabemos que o impulso de ir além está em nós, pois é um dos fatos que nos motiva a viver. Porém ao espírito é preciso devoção, canção, oração. Se nós somos grandes, nós brilhamos por viver. Se nós somos grandes, nós brilhamos por estar. Se nós somos grandes, nós já somos superstars. Querida, já pode me beijar. Eu sou um superstar. Salve o rei, salve o rei. Um super, um super.